55 no 4, está no patio 13, reportaremos quando pronto para o puxa acionamento. 55 no 4, ciente, reporte o cruzamento correto, reporte pronto para o puxa acionamento. Patio 3. Gente, obrigado. Chame 6211, chame Recife 1251. 9970.4 Pronto, 9970. Será o 9970, autorizado Serra Bravo Tango Eco, nível 320, saída Momo, transição Flock, conforme rota do plano de voo. Pista 90 com primeira curva à esquerda. Acione transponder 5150, frequência do controle 1220, decimal 8. 320 para Teresina, Momo Flock. Apoie-se em rota, decola da 10, curva esquerda, 5150, controle 31208, 9970 Federal. Federal 9970, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Valeu. Uno 897, pronto, cópia. Copia, 97. Uno 897, autorizado com fins. Seu Pizulu 10 até Bridge, após interceptar a Pizulu 16, conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Eule da Bridge, pista 90 com primeira curva à direita. Acione transponder 5146, frequência do controle 120, decimal 8. 360 da Eule, via rota do plano, Pizulu 10, Pizulu 16. 5146, transponder 208, ao controle 1897. Com 1897, cotejamento correto, reporte para o posicionamento, portão 02. 97. Salve, salve, doutor 3597, 4 horas e 50, 81, alterna corrida para o time. Então, 3597, 4 horas, 81, confirme a alternativa? Alternativa confirme, Serra Brava, telefone. Então, possui 81 pessoas a bordo? 81, afirmo. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1097. Táxi via Índia, quando o ponto de espera da 10, torre 118.95, a gente 1097, câmbio 1097. Solo, nova do gol no site. Gol 1715, aguarde para puxa. No 5, após a passagem do gol da companhia no portão 10 do táxi, autorizado com o repetidor, autorizado o puxa acionamento, reportando para o táxi. Solo o nome é 42. A informação veio muito baixa, com gentileza, repita. Para o táxi, está com Onomia 3 de POB, altura 5:40, alternativa Fortaleza, Onomia 42. Onomia 42, autorizado táxi, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1017. Pátio Índia, no ponto de espera, torre 5:45, Onomia 42. Confirme que chamou o solo, veio muito intensidade 2, clareza 1. Mantive o Leopoldo da carga 6570, CLT. Comprando instrumento para Recife no 350.4. A bala para Mike Romeu Vitor, confirme, faz pista que decola. Da 3517, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 60 graus, com 0612 a nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, da 3517. Ao 0700. Correção. 1015. Gol no 607, pushback acionamento, portão 05. Gol no 607. Aguarde. Aguardando. Solo gol no 897, push acionamento no 02. Gol no 897, aguarde. Aguarda. Gol no 607. Após a passagem do gol da companhia, autorizado, podemos pedir de solo, autorizado, push reportando para táxi. E após a passagem do gol. Autorizado de chauffeur táxi, 607. Salvador, espera o 9970, Federal 9970, com a equipe de sol, reportando para táxi no pátio 3. Com 897, coordena com a equipe de solo, reporta para táxi, portão 02. B, puxa, 897. Desalinha e mantém cabeceira no zero. Aqui mantém que está 1-0, não tem problema. Na 3517, decolada aos 45, chama o controle 120, 18, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o 3517, decolou 1500, escuta. 3517, bom dia, contato radar, o 320, sai da árvore. Entende, o 38, árvore, o 3517. Bom, vai aguardar. Oito nove sete, aguarde para o push. 1897, está aguardando para aero para retirada do finger. Quatro nove sete, Gol 9715, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame a torre na frequência 118 decimal 95, que negar no 097. Tudo bem, Zarma, da presente, o 3597. O Elefa. Elefa, graças, senhorita. Céu, voo 897. 897, contando que só aguarda distância após a passagem do aeronave do Gol da Companhia e da Sideral, que está virando o pátio 3. Contando que a gente só reportando para táxi. Com cauda para 90, não é possível? Confira? Com cauda para 10, não é possível iniciar? Não. Táxi 0970, com 4 horas são 1.003 a bordo. 3 a bordo, confirma a alternativa e a autonomia? 4 horas de São Luís. 4-2, decolado em Salvador, 4-7, controle em 1-2-0, décima 8, bombou. 1-2-0-8, obrigado. São Luís, alternativa, confirma? Vamos novamente, com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa São Luís, Sideral 9970, pronto para o táxi. Sideral 9970, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, no Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95 e negar 1007. Gol 1607, foi com a equipe de solo de forma a fazer o push para o través 06, para não atrapalhar o Boeing da Sideral que está no passe 3 e iniciará o táxi no momento. Ok, já está sendo coordenado isso. Obrigado. Bom voo, Paulo. Obrigadão, vai com Deus também. Voo 1705, autorizado a decolagem piso no zero, vento 1970 graus com 0612 nós. Com 897, após a passagem do Sideral, quando a equipe de sol, após a passagem do Sideral e do Gol da Companhia, no portão 05, quando a equipe de sol está autorizado, puxa. 7897. Táxi, o Gol 1607, 1116, a bordo 116, alterna Galeão, 3 horas e 40. 1607, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 1097. 1097, 1895, no ponto de espera 1607. 970, ali mantém cabeceiro 10. Gol 715 aos 49 decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa. Gol da Bahia, bom dia, gol 1715 decola. 715, bom dia, contato radar, gol 360, sai da Arbor. Da Arbor, gol 1715. Ossan 3597, cruz 160, pode chamar o centro? Confere, cruz 160, chama o centro, 1260. 1260, Ossan 3597, bom dia. Bom dia. 120, deixa eu ver. Autorizado Recife, 390, via Uberwiz 8. A saída é pouca, a transição a Aracaju, decolada 10, por voando à esquerda. Apsa 6570, cortejamento correto, reporte ponto para puxa, estacionamento remota 10, parte 3. Reportar para puxa, segue estacionamento, apsa 6570. Vai. Bom dia, 107, ponto para da 10, tá pronto. Segundo 607, bom dia, após o Bom 737-300 da Federal, ali mantém cabeceira 10. Pode Federal ali mantém 10, 607. Mike, é isso aí, bravo. Confirme o ABT? Foi bravo, tá autorizado. Reporte no estacionamento. Federal 9970, decolada 52, controle em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. 5514, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Sim. Bom dia, contato radar, voo 320, sai da MOMO. Na MOMO, 9970. Salve Salvador, muito bom dia, Rio 9645, tem que voar marcar um gol para a Copa Recife 310. Rio 9645, a informação Golf confere, solicitou nível 310, guarde cópia. Guardando a pesquisa, 9645. Gol no 607, autorizado a decolagem de pistão 0, vento no 50 graus com 07 nós. Iniciado 910, 607. Para o táxi 897, 144, alterna Campinas, 2 horas e 58. Gol no 897, autorizado táxi. Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera essa minha torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1097. 895. Gol no 642, chame Recife, 12545. 12545, no 642, bom dia. Bom voo. Obrigado. Pronto, gol 897. Gol 897, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, 97. Gol 607, ao 54, decola, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 20, décima 8, bom dia. Do Recife, eu pelo Whisky 58, nível autorizado 310, saída Puca Transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5160, frequência do controle 120 decimal. Para Recife, autorizado 310, via aí o informe Whisky 58, perfil Puca Caju, decola pista 10, com a curva esquerda, acione 5160, 120.8 controle, e o 964. Rio 9645, cotejamento correndo, reporte pronto para posicionamento, confirme empate. As três, Felipe, informaremos quando pronto, terminal de carga. Gente, obrigada. No 4, pronto para o táxi. POB é 34, mantendo o 24 horas, Alterna, Salvador. 5554, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, que é legal no 017. Via Pátio 1, principal Índia, 5195, quando pronto, 1017. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana, 5554. Atrapalha aí, Federal 9970, voa direto, Fox. Guarde coordenação com o centro. Entendeu, para aguardar, obrigado. Obrigada, você. Chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 897, bom dia. 9970, não conseguimos coordenação com o centro, chame o mesmo na frequência 12545. 2545, vai chamar, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 897, decolou. 1897, bom dia, contato radar, gol 360, saída da EL. 360 da EL, gol no 897. Torre, muito bom dia, 3555 no 4, ponto de espera pronto. 3555 no 4, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus com 08 nós. Livre decolagem, triplo. Salvador, Atago 6570. Atago 6570, prosseguir. Para posição de estacionamento, 43, posição 10. ABC 6570, coordenando equipe de solo, reporte para táxi. Vai coordenar com a equipe de solo, reportará para táxi, para a carga 6570. Gol 1607, chame Recife, 125 Uno. 125, decimal 1, bom dia. Bom dia. da 3153 com a informação Golf. 3153, informação Golf confere. Pronto, cópia? Prossiga. Então, 3153 autorizado Galeão. Veio pelo 10 até Smata e após, conforme rota do plano de voo. E autorizado 380, saída da Euler da Bridge, pista 10, com primeira curva à direita. Acione 5171, frequência do controle 1208. Controle Salvador, trip 5514, decolou na sua escuta, muito bom dia. 5514, bom dia, contato radar, suba ao 130, direto Conde. Direto Conde, 130, 5514. Nível 380, entendi, 380, Dael, Leda, Bridge, 5171, transponde 208 no controle. Então, 3153, via UP Zulu 10, até SMAP, após, conforme, rota do plano de voo. Sente, UP Zulu 10, SMAP, então. 380, da Eolê da Bridge, 5171-208, controle. Então, 3153, cotejamento correto, reportando para posicionamento, portão 08. Reporta posicionamento. Gol 1897, autoriza a Bridge da presente. 897, chame agora o centro, 1251. 251, boa noite. Para o pushback, acionamento Rio.